tudo isso guardado, sonhando em ser ouvido. Não notado, mensagem, a meta, vivência exprimida, às vezes reprimida, mas sinta a batida, se joga na rima e na vida. Na rima e na vida. É o experimento que muda. É o experimento que muda. Torne rotina, habitualize, mudar de vida. Habitualize, mudar de vida. Só o experimento que muda. Torne rotina, habitualize, mudar de vida. Habitualize, mudar de vida. Habitualize, mudar de vida. Tô me despedindo, Arisco MC tá dando último salve. É nóis, família. Arisco MC na casa, tchau. Boa noite pra vocês, gaste a onda aí. Eu quero ver essa rima aí até tantas horas, tá ligado? Salve, salve, Arisco MC, valeu, meu irmão. Uau. Não é a primeira vez, nem será a última. Que fazemos esse som, Arisco MC aqui. E esse baixo tá vindo da França, diretamente da França, Jean Tabassi, bienvenue, mon ami, que é Cachoeira. Você tá em Cachoeira mesmo. Como diz Muriga, maracutaia, rataria popular brasileira, porra! Rataria popular brasileira! Não comi, mas eu vou tentar. Rataria brasileira, rataria brasileira. Eu vim do suburbano. Lá é podrão pra caralho. Colei em BH com meu radinho. A mina já avistou, foi da casa do caralho. Não sei nem como pegou meu arroba, mas já tava me chamando sem roupa. Ei, rataria brasileira. É isso aí, mano. Rataria popular brasileira. É o Muriga, flores e facas. É. Vamos lá. Tava com medo de jogar no jazz. meu pé. Caralho, baixista maravilhoso. Tá. Vum, vum, vum, vum, vum, vum. Ah, vum, vum, vum, vum. Carnaval carioca, perigoso e muito divertido. Improvisando. Ó, ó, calma aí, calma aí. Voltei da capela, o sambinha vai rolar. Menina de escola tá rebolando. O pezinho do menino tá chamando. Carioquinha quer tentar. Agora passou. Tá ligado, menor? Agora desativa. Falou de samba, sou Bezerra da Silva. E me conhece, agora novo velho. Eu rimo no samba e rimo também no rap. E rimo de rei, eu rimo tipo do Jack. Tem nada não, vamos apertar Felipe Red. Cê conhece? Agora nós. Vocês estão conhecendo o Rian de Cachoeira aqui improvisando e muitos outros aqui. Vou dizer o nome de cada um aqui aos poucos. É. Rian, you have. Rian, o Vaio tá mandando um oi aí pra você. Oi. É, valeu, Vaio. Everywhere. e vou continuar bebê e guerra no meu coração. Eu quero morte, eu quero sangue, eu quero sangue e por cima eu quero sobreviver nessa assassina. A violência não existe dentro do meu coração, mas existe nessas ruas e me obrigo a até os 7 aninhos. Tava sempre comendo a tia do bar. Tava lá, jogava um truco, rolava um tiroteio. Mas foda-se, tava me divertindo. Até umas 2 horas, gritando truco, destruindo a face sonora do cara que tava do meu lado. Eu gritava 6. Para de gritar, caralho. Yeah. Uh-huh. sozinha na pista, porra. Nós estamos em Cachoeira, Vaio. And you are in Arizona, Estados Unidos, né? E você está no Arizona. Nós estamos em Cachoeira. Aí. Rat Scroll. Yeah, Cachoeira em Bahia, right. É, Cachoeira na Bahia, isso mesmo, viu? E diretamente da Alemanha, o Rat Scroll, que é... Tá mandando essa base, esse beat aí. É, tá vindo da Alemanha. Quer mandar nesse beat? Vai. Vou mandar. A gente é brasileiro, não é gringo. Moro, rapá. A gente anda de abaianas. Só de havaiana, bermudinha. Pô, tiraram. A gente anda de bermudinha e de havaiana. E aí, a Rat Scroll sumiu da sala, então vamos mandar outro beat aqui, valeu. Índia é brasileiro, pô. Pô, tem que ter havaiana. Tem que ser já simples, a primeira. Você tá de havaiana, pô. Yes. Fala assim, 2 hours from Salvador. 2 hours by car. Two hours from Salvador by car. Deixa eu ver. Quantas horas? Nossa. Que massa. Acho que dá pra fazer assim, ó. Eu ponho o microfone aqui pra fazer um tum, tchá, tchá. Aí você vai. O resto não enrola, né? Que tá estranho. Aí tá estranho, tá estranho. Mas você tem que ficar mais seguindo. Thank you. eles estão perguntando aqui o que, que a gente tá fazendo. We are in a public square of the city of Cachoeira. Estamos numa praça pública da cidade de Cachoeira. E aí a gente tá fazendo som. We are improvising in a public square. Jam, yeah. Boom. sempre na minha conduta. Não quero ver mais minha mãe chorar enquanto eu vou levando a minha vida assim. Eu não quero ver ela chorar, chorar. Não adianta mais chorar nesse mundo que a gente vive. É só tristeza. Thank you. ligado no